Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão. Hoje é sábado. Estamos a 12 de fevereiro de 2011. E eu sou o Carlos Bonaparte. Damos início a mais uma edição de Histórias da Eurovisão que já nos faz tremer um bocadinho. Já estamos ansiosos pelo início dos preparativos a sério de mais uma edição do festival. É a segunda vez que a Rádio Antena Web vai acompanhar os preparativos para um festival. Mas desta vez com um acompanhamento mais exaustivo sobre este evento e os preparativos para a realização do mesmo. Aliás, isto tudo já adiantamos na passada semana, que a Itália regressa à Eurovisão 14 anos depois da última vez que participou. Ora, vamos ficar hoje com 5 músicas do Festival de 1991 e 2 de 1990. Não são de todo casuais, nem os anos, nem muito menos a década, já que 1990 foi talvez a época em que a Europa mais mudou num curto espaço de tempo. Basta, por exemplo, que com o fim da União Soviética em 1991, imensas repúblicas surgiram. E em novembro de 1989, portanto já praticamente em 1990, acabaram-se as duas Alemanhas para que se reunificassem, aliás, algo que efetivamente só aconteceu já no ano de 1990. Vamos começar com Sandra Simon, que representou a Suíça com Una canzone per te. Tem um género rítmico muito idêntico àquilo que se fazia na altura. E é algo que estamos a preparar, uma investigação exaustiva de até que ponto é que o género musical predominante europeu influenciou a participação dos países em determinadas épocas, em determinadas edições. Já vimos, por exemplo, que quando a Finlândia venceu em 2006 o Festival da Eurovisão com Hard Rock Aleluia, em 2007 levou Anna Pakarinen com um tema igualmente rock. E não é caso único. Já vimos, por exemplo, que em 96 Lúcia Morisco ficou no 6º lugar com O Meu Coração Não Tem Cores. Não foi preciso muito para que víssemos 3 anos depois os Alma Lusa trazerem algo muito semelhante. Não digo em termos literários, mas digo mais até em termos rítmicos e musicais. Ou, por exemplo, em pleno auge da Eurodance, a música que representou o Reino Unido no ano de 1996. O mesmo se passa com esta música da Suíça, de Sandra Simon, Una canzone per te. Numa altura em que a balada era predominante, este género de balada era perfeitamente comum naquela altura. Vamos então ouvir esta música que representou a Suíça em 1991 e depois ouvir também outro tema de 1991. Brasil! O tema da Jugoslávia foi talvez a participação mais bem sucedida deste ex-país europeu. Foi outro motivo de mudança nesta década de 1990. Foi o desmembramento da Jugoslávia, da mítica Jugoslávia, da apelidada Filha da Europa. A Jugoslávia que já havia sofrido uma transformação grande a quando da Segunda Guerra Mundial, das suas alianças com a União Soviética que duraram pouco tempo, da liderança de Tito, na década de 90, uma guerra que rebentou nos Balcãs, acabou com a Jugoslávia, e gerou depois o seu desmembramento. Hoje em dia, os países participam. Croácia, Sérvia, Montenegro. Mas, efetivamente, foi uma década de mudança. Os Baby Doll vão trazer-nos uma música que dá pelo nome de Brasil, como já disse. E este tema representou a Jugoslávia no ano de 1991. Vamos ouvi-lo, mas antes vamos ouvir Una canzone per te, o tema que representou a Suíça por Sandra Simon. questa sera vorrei sognare un po' con quattro notte, fermare la realtà. Poi nella mente ritorna l'allegria. Se c'è una canzone mia, lei mi riporta a scoprire dentro me, nei miei sorrisi la tua complicità. Poi dare un calcio alla mia tristezza che c'è quando te ne vai. Portami via con te, non mi lasciare mai. Non voglio perderti, stringimi forte perché c'è una canzone che ti parlerà di me. A lei affiderò tutto il mio amore per te. Poi ritrovarmi seduta dentro un bar con le mie note, un sogno dentro me. No, non serve fermare la realtà. Dai, chiudi gli occhi e vai. Portami via con te, non mi lasciare mai. Non voglio perderti, stringimi forte perché c'è una canzone che ti parlerà di me. A lei affiderò Sergio Dalma encantou a Espanha quando em 1991 venceu o festival, aliás, venceu justamente o Festival Espanhol da Canção. Representou a Espanha na Eurovisão e muito bem. Vamos ouvir Bailar Pegados, uma música que encantou nuestros hermanos. Não só em 1991, mas também nos anos seguintes. E Sergio Dalma tornou-se um cantor de prestígio em Espanha. O mesmo não se pode dizer de Eizel Selico, Ryan Caraca e Can Uguluev, que interpretaram pela Turquia Iki Dakika, uma apresentação e uma representação modesta deste país que hoje em dia tem outra ligação com a Europa. Na altura tinha uma ligação muito mais escassa. Para ter uma ideia, era mais bem sucedido e era mais conhecido pelas suas participações nos míticos e saudosos Jogos Sem Fronteiras do que propriamente pelas suas participações no Festival da Eurovisão. A Turquia não era um país próximo da Europa e só agora começa a aproximar-se. Em 1991, a realidade turca era totalmente diferente. Vamos ouvir então Iki Dakika, antes Bailar Pegados, de Sergio Dalma. Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti bailando yo en el polo. Probemos una sola vez bailar pegados. Abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar con los delfines. Corazón con corazón salón, dos bailarines, abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel. Nuestra balada va a sonar, vamos a probar. Probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar. Bailar pegados es bailar. Es bailar. Que nunca se ha escrito. Oh, Um tema português de 1991, participou na 36ª edição do Festival da Eurovisão da Canção. O tema da portuguesa Dulce Pontes, aliás, com Lusitana Paixão. Um tema não só que lançou esta intérprete para um sucesso enorme, como também deixou Portugal com muito boa imagem nesse mesmo ano, aliás, como muitos fizeram durante essa década. Vamos então ouvir Dulce Pontes com Lusitana Paixão e depois passamos para o ano de 1990, para fechar a edição. Adormecer com a dor, A edição de hoje de Histórias da Eurovisão fecha com dois temas, do ano de 1990 e do festival realizado nesse mesmo ano. Vamos ouvir, desta 25ª edição, o tema de Emma, Give Me a Little Love, Back to the World. E também o tema vindo da Finlândia, dos Beat Freya, como se chama esta música, que vai fechar a edição de hoje dos Histórias da Eurovisão. Durante os próximos 7 dias, vamos fazer uma recolha exaustiva sobre como andam os preparativos para o festival a realizar-se em Munique, em maio de 2011. Vamos, desde já, querer pô-lo a par dos preparativos para mais um grande evento musical. Nesta que será a 56ª edição deste evento internacional da música, promovido pela European Broadcasting Union. Dependerá, quer a duração, quer o conteúdo da próxima edição, do que conseguimos encontrar e do que estiver ao nosso alcance. Vamos então à música. Give Me a Little Love, Back to the World, de Emma. Tema que participou pelo Reino Unido no ano de 1990. Até para a semana. Then I was sutra, mar mezzo svag, 33 ga. Vem, je behoeven vaart, waar je met in slaat.